Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quinta-feira, 5 de março de 2015. Destaques de hoje. Câmara dos Deputados aprova PEC da Bengala em primeiro turno. Advocacia-Geral da União recorrerá da decisão de deportar Batiste. Magistrados são contra cortes de pessoal no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Deputados criticam falta de respeito de secretários do governo e intimam Confúcio a descer do palanque. Câmara aprova a convocação de ministro Cid Gomes para explicar críticas a deputados. Renan afirma não ter qualquer relação com atos ilegais ocorridos na Petrobras. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Instabilidades deixam muitas nuvens no oeste de Minas Gerais e provocam pancadas de chuva ao longo do dia. No litoral do Espírito Santo, sol e chuva rápida mesmo pela manhã. Tempo firme no litoral sul de São Paulo e do Rio de Janeiro. Sol e pancadas de chuva à tarde nas demais áreas. Região Norte. Sol e pancadas de chuva à tarde no Tocantins, no leste e no norte do Pará, no norte de Roraima e no interior do Amapá. O céu fica mais carregado de nuvens e chove a qualquer hora do dia nas demais áreas da região. Há risco de chuva volumosa no Acre. Região Nordeste. Faz sol em todas as áreas e não chove no interior da Bahia. Na faixa entre o leste de Sergipe e o norte do Ceará, a previsão é de muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Risco de chuva forte no Rio Grande do Norte, na Paraíba e no Ceará. Sol e chuva passageira nas demais áreas nordestinas. Região Sul. Áreas de instabilidade espalham muitas nuvens. O sol aparece pouco e chove a qualquer hora no centro-sul e no oeste do Rio Grande do Sul. No leste do Paraná e de Santa Catarina, o sol predomina e não chove. Sol, calor e pancadas de chuva à tarde nas demais áreas. Região Centro-Oeste. O sol aparece, mas o ar quente e úmido sobre a região favorece a formação de muitas nuvens ao longo do dia. Chove a qualquer hora no oeste de Mato Grosso do Sul, no noroeste de Mato Grosso e no norte de Goiás. Pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou! E atenção! Este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Uma empresa que cresce junto com você. Advocacia Geral da União disse ontem que o Estado brasileiro vai recorrer da decisão da juíza Adversi Reis Mendes de Abreu, que determinou a deportação do italiano Cesare Battisti. Em fevereiro, Adversi atendeu a um pedido do Ministério Público Federal e considerou ilegal ato do Conselho Nacional de Imigração, que concedeu a Battisti visto de permanência definitiva no Brasil. A AGU, quando intimada, recorrerá da decisão. O fundamento jurídico é a defesa do ato de concessão de permanência, proferido pelo Conselho Nacional de Imigração, órgão colegiado vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, informou a entidade. Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua por homicídio quando integrava o grupo Proletaristas Armados pelo Comunismo. Ele chegou no Brasil em 2004, onde foi preso 3 anos depois. O governo italiano pediu a extradição do ex-ativista, aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, no último dia de seu mandato, em dezembro de 2010, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu que Battisti deveria ficar no Brasil, e o ato foi confirmado pelo STF. A corte entendeu que a última palavra no caso deveria ser do presidente. Deputados criticam falta de respeito de secretários do governo e intimam Confúcio a descer do palanque. Chamamos direto de Rondônia, Edilson Peroni. Acabou a lua de mel entre o executivo e o legislativo. Na sessão desta terça-feira, dia 3, os deputados estaduais fizeram discursos criticando a falta de respeito de secretários do governo e intimaram o governador Confúcio Moura, do PMDB, a descer do palanque. Tem um secretário regional que está se achando o eleito pelo povo rondoniense, disse a deputada Glaucione Rodrigues, do PSDC de Cacoal. Ao falar do secretário Carlos Prado, só faltam perguntar se vestimos a camisa amarela e fomos para as ruas para poder ser atendido, reclamou a representante de Cacoal. Será que quem não votou no Confúcio vai ter que ir embora de Rondônia? Acrescentou, em a parte, o deputado Laerte Gomes, do PEM, de Alvorada do Oeste, também falou da discriminação dos assessores do governo Confúcio Moura. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, em primeiro turno, a chamada PEC da Bengala, que amplia de 70 para 75 anos o prazo para aposentadoria compulsória dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, STF, e dos outros tribunais superiores. Apenas o PT, o PCdoB e o PSOL orientaram as bancadas a votar contra a medida. Petistas chegaram a tentar obstruir a votação da matéria, sem sucesso. patrocinada pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, a medida ainda precisa ser votada pela Câmara em segundo turno, daqui a pelo menos 5 sessões. Ao todo, 317 deputados votaram a favor da PEC, 131 foram contra e 10 se abstiveram. O texto aprovado vindo do Senado permite que o limite para aposentadoria compulsória seja ampliado também para as outras categorias do serviço público, dependendo apenas da criação de uma lei complementar. Deputados que apoiavam o projeto negaram que o objetivo seja prejudicar o governo Dilma. Não há aqui conspiração nenhuma. Não há aqui intenção de prejudicar quem quer que seja. Nos tribunais superiores há um consenso da necessidade de extensão, até porque hoje, nos dias atuais, uma pessoa entre os 70 e 75 anos de idade está na sua plena capacidade produtiva, disse o líder do PMDB, Leonardo Pisciani. Magistrados são contra cortes de pessoal no Tribunal de Justiça. Do Rio Grande do Norte, Francisco Silva tem os detalhes. Em nota divulgada na noite de terça-feira, a Associação de Magistrados do Rio Grande do Norte, que representa 265 juízes no estado, assumiu posição contrária às novas exonerações anunciadas pelo desembargador Cláudio Santos, presidente do Tribunal de Justiça do estado. O pronunciamento da entidade aumenta o clima de discordância que se instalou no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte nos últimos meses. Cláudio Santos assegurou que pelo menos 167 servidores serão exonerados dos cargos comissionados até o dia 27 de março. De acordo com a nota divulgada pela Associação de Magistrados, a entidade realiza reuniões permanentes com o presidente do Tribunal de Justiça do estado, bem como os desembargadores que compõem o colegiado, para evitar que medidas de contenção de gastos tragam complicações à prestação jurisdicional. Além disso, a associação demonstrou preocupação com os possíveis prejuízos que as medidas de redução de despesas irão acarretar, como o agravamento da situação de morosidade processual devido à deficiência estrutural nos feitos em tramitação, o que pode gerar consequências sobre atividades de toda a justiça. Segundo os parâmetros da avaliação da Amarne, a decisão anunciada pelo TJRN não está em sintonia com a determinação do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que orientou a realização de uma adequação necessária ou informe acerca da realização de estudos sobre a extinção de alguns cargos em comissão. A decisão tomada no último dia 27 de janeiro pela ministra corregedora do CNJ, Nancy Andrighi, deverá ser promovida dentro do prazo de 60 dias, sendo contabilizados a partir daquela data. A nota emitida pela entidade representante dos juízes discorda ainda da discrepância na distribuição dos cargos comissionados, onde o magistrado de primeira instância possui apenas um assistente à sua disposição, enquanto os magistrados em exercício no segundo grau têm cerca de 9 cargos designados aos seus gabinetes. A entidade diz que não contesta a existência dos assessores para os magistrados da segunda instância, mas não concorda com a assessoria mínima adotada para os juízes de primeiro grau e, por isso, se opõe à pretensão de exoneração dos assistentes destes juízes de primeira instância. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, comentei aqui neste espaço a gravidade da atitude cometida pelo ex-presidente Lula durante manifestação na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, no Rio, quando do ato fracassado do PT e sua turma em defesa da Petrobras. Imagine, assaltam a empresa e depois vão fazer ato em sua defesa. Mesmo assim, naquela ocasião, Lula, que deveria ter um pouco mais de responsabilidade como ex-presidente, incitou, provocou, e ao dizer que chamaria a tropa de Stedley, nada mais fez do que convocar para uma guerra civil. Este grupo, que defende um projeto criminoso de poder como Lula, tem como uma de suas características o enfrentamento armado. Vou lembrar que um soldado da Brigada Militar do Rio Grande do Sul foi morto com uma foice em manifestação do MST em Porto Alegre. E que outro líder deste movimento, José Rainha, responde por 2 homicídios. Ninguém desconhece o resultado de invasões de terra com a morte de reses, destruição de residências e até de pesquisas científicas. Portanto, a convocação da tropa de Stedley só pode ser uma ameaça de Lula. Mas quem tem medo deles? O cidadão pode ser ordeiro, pacato, cumpridor de seus deveres, mas não é covarde. Esta sociedade não vai aceitar pacificamente ou calada que estes criminosos disfarçados espalhem o terror pelo país. Não subestime-se o papel das forças legalistas, que também não ficarão inertes diante de uma possível violência. Há sinais de que, se assim Lula desejar e incitar, vai haver confronto. Ainda ontem, mais de 400 soldados estavam preparados para, juntamente com outros tantos da Polícia Civil, promover a reintegração de posse da fazenda do senador Eunício Oliveira em Goiás, invadida pelo MST. O que poderia ter acontecido se esta tropa da turma do Stedley tivesse resistido? Poderia começar aí o início de um conflito que se sabe como inicia, mas o final sempre é incerto. Por coincidência, na semana passada, o ex-presidente Lula esteve com o senador Eunício, que é do PMDB, que demonstra rebeldia ao governo, mesmo sendo da base. A invasão da fazenda do senador poderia ter entrado nesta conversa? Seria uma demonstração de como Lula e sua tropa passará a tratar aliados rebeldes? Você já tomou conhecimento aqui nesse mesmo espaço do alerta sobre a gravidade deste momento. É do conhecimento geral que para este pessoal não há limite para se manter no poder. Mesmo que para isso seja preciso buscar o confronto, dividir o país, jogar classe contra classe, região contra região, partido contra partido, brasileiro contra brasileiro. Mesmo que isto custe cadáveres, inclusive, infelizmente. Direto de Brasília, José Wojtchomas. Agora sim. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O embaixador dos Estados Unidos na Coreia do Sul, Mark Lippert, foi ferido nesta quinta-feira em Seul por um homem armado, de acordo com informações da emissora ITN. Citando fontes policiais, o canal relatou que o homem atacou Mark Lippert quando ele seguia para uma reunião de manhã no centro de Seul. A emissora divulgou uma imagem do embaixador após o ataque. Nela, Lippert aparece com a mão direita na frente da esquerda, que está ensanguentada. O sem-teto, morto há 3 dias por disparos de policiais em Los Angeles, durante uma confusão de rua, era um cidadão camaronês, informaram as autoridades nesta quarta-feira. O Serviço de Imigração, Alfândegas, notificou que o sem-teto morto procedia de Camarões, esclarecendo a polêmica sobre sua origem após o jornal Los Angeles Times afirmar que tratava-se do francês Charles Saturmin. E a chancelaria francesa assinalou nesta quarta-feira à AFP que esta é uma situação de roubo de identidade, cuja vítima é o francês Charles Robinet. O chefe da polícia de Los Angeles, Charles Beck, declarou na segunda-feira que a vítima pegou a arma de um dos agentes, deflagrando a resposta a tiros das autoridades. O incidente ocorreu em Skid Row, no sul da cidade, onde vivem 2.000 pessoas, 75% delas negras, nas ruas ou em miseráveis barracas de camping. O vídeo do assassinato logo se tornou viral na internet, provocando críticas generalizadas da ação policial. O embaixador dos Estados Unidos na Coreia do Sul, Mark Lippert, foi ferido nesta quinta-feira em Seul por um homem armado, de acordo com informações da emissora ITN. Citando fontes policiais, o canal relatou que o homem atacou Mark Lippert quando ele seguia para uma reunião de manhã no centro de Seul. A emissora divulgou uma imagem do embaixador após o ataque. Nela, Lippert aparece com a mão direita na frente da esquerda, que está ensanguentada. O sem-teto morto há 3 dias por disparos de policiais em Los Angeles, durante uma confusão de rua, era um cidadão camaronês, informaram as autoridades nesta quarta-feira. O Serviço de Imigração, Alfândegas, notificou que o sem-teto morto procedia de Camarões, esclarecendo a polêmica sobre sua origem após o jornal Los Angeles Times afirmar que tratava-se do francês Charles Saturmin. E a chancelaria francesa assinalou nesta quarta-feira à AFP que esta é uma situação de roubo de identidade, cuja vítima é o francês Charles Robinet. O chefe da polícia de Los Angeles, Charles Beck, declarou na segunda-feira que a vítima pegou a arma de um dos agentes, deflagrando a resposta a tiros das autoridades. O incidente ocorreu em Skid Row, no sul da cidade, onde vivem 2.000 pessoas, 75% delas negras, nas ruas ou em miseráveis barracas de camping. O vídeo do assassinato logo se tornou viral na internet, provocando críticas generalizadas da ação policial. Cuba e União Europeia retomaram nesta quarta-feira as negociações para normalizar suas relações, tendo aproximação histórica entre Washington e Havana como pano de fundo. Esta reunião de 2 dias, a portas fechadas, a terceira rodada do diálogo iniciado em abril, abordará os sensíveis assuntos dos direitos humanos e da abertura política. O objetivo é alcançar um acordo de diálogo político e cooperação que vire a página de uma década de desencontros e sanções. O encontro começou às 16h14, hora de Brasília, na sede do Ministério das Relações Exteriores, em Havana, um dia depois de a presidência francesa ter anunciado a visita de François Hollande à ilha, em 11 de maio. A Companhia Nacional Líbia de Petróleo declarou nesta quarta-feira estado de força maior em 11 campos petrolíferos do centro do país, após a multiplicação de ataques de extremistas islâmicos. A medida é um status legal que isenta a entidade de responsabilidade quando for incapaz de cumprir contratos por razões alheias ao seu controle. Na terça-feira, militantes islâmicos tomaram os campos de Al-Bahri e Al-Mabrouk e se dirigiram para um terceiro, em Al-Dahra, disse um porta-voz do Serviço de Segurança da Indústria de Petróleo. Nas últimas semanas, atos de violência e uma operação tartaruga nos terminais de exportação já tinham obrigado o fechamento de Al-Bahri e Al-Mabrouk, cerca de 500 quilômetros ao leste de Trípoli. Em fevereiro, um ataque a estes locais deixou 11 mortos e todos os funcionários foram evacuados. Os corpos de 17 mineiros mortos numa explosão nesta quarta-feira foram resgatados em Donetsk, no leste rebelde pró-russo da Ucrânia, e as buscas por outros 16 desaparecidos continuam. O acidente ocorreu na mina de Zasyadako, uma das maiores da Ucrânia, onde trabalham 10 mil funcionários, apesar da guerra. Antes, havia sido anunciado o resgate de 10 corpos pelas autoridades regionais locais, a Ucrânia e pelos separatistas. Os corpos de 17 mineiros mortos de manhã na explosão de metano na mina de Zasyadko e Donetsk foram encontrados soterrados, informou a AFP. O porta-voz da representação local do Ministério de Situações de Emergência. Jornal Brasil Notícias. Voltaremos dentro de instantes. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. A Procuradoria-Geral da República pediu abertura de inquérito contra os senadores Fernando Collor e Humberto Costa, do PT. lá de Pernambuco, e Ciro Nogueira, do PP do Piauí, por suspeita de envolvimento na Operação Lava Jato, que identificou corrupção na Petrobras. Além deles, apurou-se que também fazem parte do rol de 28 pedidos de inquéritos feitos no Supremo Tribunal Federal, os dois presidentes das mesas do Congresso, o deputado Eduardo Cunha e o senador Renan Calheiros, do PMDB. Os deputados Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, Nelson Meuré, do PP de Santa Catarina. A lista inclui parlamentares das principais legendas indicadas por delatores da Lava Jato como beneficiárias de esquemas de propinas na estatal. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef prestaram depoimentos em regime de delação premiada, confessando crimes e entregando outros participantes da organização em troca de redução das penas. Câmara aprova a convocação de ministro Cid Gomes para explicar críticas a deputados. Direto da Rádio Câmara, Paula Bittar. Com 280 votos sim, 102 votos não e 4 abstenções, o plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira a convocação do ministro da Educação, Cid Gomes, para explicar declaração feita durante visita à Universidade Federal do Pará, em que, segundo divulgado pela imprensa, o ministro teria criticado os deputados. Cid Gomes teria dito, abre aspas, tem lá uns 400 deputados, 300 deputados, que quanto pior, melhor para eles. Eles querem é que o governo esteja frágil porque é a forma de eles achacarem mais, tomarem mais, tirarem mais dele, aprovarem as emendas impositivas, fecha aspas. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, chamou o ministro de mal educado. Ele vai ter que vir aqui explicar quem são os achacadores do Congresso. E efetivamente um governo que tem como lema pátria educadora, não pode ter um ministro da educação mal educado. O líder do governo, José Guimarães, considerou a fala do ministro infeliz, mas defendeu que ele fosse convidado e não convocado. A posição do governo, evidentemente, que não é a posição do nosso querido ministro Cid Gomes, do meu querido estado do Ceará. Mas é bom também ver as condições em que essa declaração foi dada, né? Lá no Pará, em alguma reunião. Portanto, eu faria um apelo, presidente, a que nós tivéssemos um pouco mais de cautela na condução desse processo. A data para a vinda de Cid Gomes ainda não foi marcada. Segundo a Secretaria-Geral da Mesa, a última vez em que um ministro foi convocado ao plenário foi em 1991, quando o então ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, veio à Câmara falar sobre o Plano Collor II e o impacto no setor rural. Ainda nesta quarta, os deputados aprovaram em primeiro turno proposta de emenda à Constituição, mudando a idade de aposentadoria obrigatória dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, dos atuais 70 para 75 anos de idade. A proposta prevê ainda que uma lei complementar poderá mudar a aposentadoria obrigatória dos servidores públicos, também dos 70 para os 75 anos. O texto, que é do Senado, ainda precisa passar por um segundo turno de votação na Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Renan afirma não ter qualquer relação com atos ilegais ocorridos na Petrobras. Da Rádio Senado, Carlos Pena Bressanini. A lista entregue pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tem 54 nomes com foro privilegiado. Janot pede abertura de investigações para que se comprove ou não o envolvimento dessas pessoas nos desvios investigados pela Operação Lava Jato. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse que não teve acesso à lista, mas ressaltou que, pelo fato de o Brasil estar em um regime democrático, o questionamento de homens públicos faz parte do Estado de Direito. Até o momento, nós não sabemos de nada, absolutamente de nada. Nós não fomos informados por ninguém. Mas eu queria, desde logo, dizer que feliz da democracia que permite o questionamento dos homens públicos. questionar homens públicos é uma coisa democrática. O que não pode acontecer é o homem público deixar de ter a resposta convincente. Renan Calheiros também afirmou que não tem qualquer relação com quaisquer atos ilegais cometidos na Petrobras e disse que aguarda para, se houver questionamentos, responder. E desde logo é importante dizer que eu não tenho nada, absolutamente nada com isso. Qualquer eventual citação, se houver com relação a mim, ela será de terceiro, indireta. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Estou aguardando que haja o questionamento para que eu possa dar as respostas. Eu terei resposta para qualquer questionamento, porque absolutamente eu não tenho nada a ver com isso. Nos próximos dias, o ministro do STF, Teori Zavascki, relator do caso, deve se pronunciar se autoriza a abertura de inquérito das 54 pessoas citadas na Operação Lava Jato e se remove o segredo de justiça. Da Rádio Senado, Carlos Pena Brescianini. É grave a situação do estado do Acre com relação às enchentes. Direto de Cruzeiro do Sul, repórter Nonato Costa. Considerada a maior catástrofe natural da história de Rio Branco, a capital do estado, a cheia do Rio Acre atingiu, nesta quarta-feira, às 9 horas da manhã, a marca de 18 metros e 34 centímetros de profundidade. De acordo com a Defesa Civil, o manancial que corta o estado deve iniciar o processo de estabilização ainda no dia de hoje. A enchente já atingiu 53 bairros da capital e 24 mil edificações. De acordo com dados fornecidos pela Prefeitura de Rio Branco, quase 87 mil pessoas já foram afetadas direta ou indiretamente com a cheia. Os prejuízos na zona rural são milionários. De acordo com informações apuradas, 32 áreas rurais do perímetro da capital foram atingidas e com isso existe a estimativa de 52 milhões em perdas. Das quatro pontes que liga o primeiro com o segundo distrito da cidade de Rio Branco, três já foram interditadas pelo Corpo de Bombeiro. Apenas a terceira ponte, pela Via Verde, está liberada para o tráfego, que segue lento em toda a capital acreana. O trânsito na área central foi bloqueado e somente veículos a serviços e oficiais têm autorizações para transitar na região. Por orientação da presidenta Dilma Rousseff, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, está em Rio Branco desde ontem, onde deve permanecer até o dia de amanhã. Inicialmente, ele anunciou a liberação de R$ 2.500.000 para socorro às vítimas do Rio Acre. O governador Tião Viana e o prefeito Marcos Alexandre, de Rio Branco, afirmam que seriam necessários inicialmente 15 milhões para amenizar e cobrir as despesas com os desabrigados nos diversos bairros da capital acreana. De Cruzeiro do Sul, no Acre, Nonato Costa, para o Jornal Brasil Notícias. O corpo de José Rico foi enterrado na manhã desta quarta-feira em Americana, interior de São Paulo, em meio ao tumulto causado pelo grande número de fãs no cemitério. Após o velório realizado na Câmara Municipal da cidade, o caixão foi levado pelo Corpo de Bombeiros para uma última volta pela redondeza, onde diversos admiradores já seguiam o mesmo caminho. O número de presentes foi tão grande que o ex-companheiro de José Rico na música Milionário não conseguiu chegar perto do túmulo para assistir à cerimônia. Mesmo depois de morto, o cantor sertanejo José Rico poderá ter realizado um dos seus grandes sonhos: a conclusão do castelo, com mais de 100 quartos, que está sendo erguido em Limeira, será finalizado pela família. O anúncio foi feito nesta quarta-feira e a obra, que fica às margens da rodovia Anhanguera, não será comercializada após o término, segundo os parentes. Quando vivo, José Rico teria ouvido de uma cigana há muitos anos que nunca conseguiria terminar a casa própria. De acordo com a assessoria do cantor, além de finalizar a mansão, a família não pretende vender este e outros bens do cantor sertanejo, que morreu nesta terça-feira aos 68 anos de idade. Há pouco mais de 4 meses, em entrevista, José Rico contou que a história sobre a previsão da cigana seria apenas uma lenda.